Teoria. Teoria. Teoria não ovo. Sim, é verdade. Mais um Teoria não ovo. Aqui no Não Ovo, né? Eu achei que você ia falar mais uma verdade. Mais uma verdade, né? Mais uma verdade, não deixa de ser verdade, porque o Teoria Não Ovo só se trata de verdades. Sim. É o que só mostramos acho. Verdades na cara da sociedade. Esse é o nosso destino, esse é o nosso objetivo. É a nossa missão. É a nossa missão na Terra, né? Uhum. É mais ou menos essa. Com a nossa bancada maravilhosa, com Brian Rizzo. E aí? E aí? Tudo bem? Tudo bom, Bré. Igor Seco. Fala, meu povo. Ô, oh, povinho maravilhoso. Oh, esse povo. E Luiz Rister. Olá, fiéis ouvintes do No Ovo, meu a Deus. Teoria No Ovo. Eu acho que em breve a gente tinha que fazer um... Sabe aquele stunt button lá de... Você aperta o botão na internet e já tem uma fala? É, verdade. Então, pô, mas eu... Não preciso nem chamar vocês. É, dá muito trabalho ficar falando a mesma coisa todo começo de episódio. O Bayer coloca na edição. É, já deixa já gravado já. E eu aqui tentando ajudar um pouco nessa confusão toda. Cid Cidoso é meu nome. Cid Cidoso. Esse Cid Ceboso. Ceboso também sou eu. Esse sou eu, Cid Cidoso Ceboso. Sou eu com mais um Teoria Não Ovo. Vamos fazer um teoria Não Ovo de sopetão aqui, hein? Ao vivo. Do nada. Do nada. Improviso. É improviso. Aqui improviso. A gente é tipo... Batalha de improviso. É, que nem aquele programa da Band lá. Né? É, puro improviso. Que claramente faliu, não deu certo. Não deu certo. Acho que tinha o da Globo também. Tem o Tomara que Caia? Tomara que Caia. É mais ou menos isso. É o Tomara, nossa, o Tomara que Acabe. Você tá querendo dizer que nós somos o Tomara que Acabe dos podcasts? Meu Deus do céu, que fase. Nossa. Enfim, Brian Rizzo tá com o Twitter aberto aí do Não Ovo. Eu tô com o Twitter aberto. Pra quem, não conhece, o Twitter do Não Ovo é, adivinha, @NãoOvo, obviamente. E o Brian, ele perguntou aí pra galera agora, mandou um tweet, sugestões das pessoas pra um tema do Teoria Não Ovo. O que veio de bom aí? Tem coisas boas. Tem algumas aqui que todo mundo pede sempre. Tipo o quê? Por exemplo, essa aqui. Se nós ganhássemos na Mega Sena. Aí eu tava, sei lá, na Noruega com a Lamborghini. Pronto, acabou. A galera pede muito isso. A galera pede muito de forma diferente. Se nós ficássemos milionários, se nós ganhássemos na Mega Sena. Mas é que a gente já é milionário, né? Então pra gente meio... A gente gravaria um podcast. A gente é rico pelo menos de amor. É, a gente é... Dinheiro é o que não falta. A gente é rico de saúde. É, quem é que vai pensar em dinheiro quando a gente é rico de saúde? Não precisa disso. Tem mais alguma ideia? E se o Bolsonaro fosse presidente? Bolsomito? Bolsomito. Essa é boa, mas eu não sei se eu quero imaginar isso, cara. Eu acho que é muito distópico pra ter. Eu prefiro não pensar nisso. Tem uma polêmica aqui. E se os fãs dos youtubers fossem estudar ciências? Que específico esse? Caralho. Se os fãs do YouTube. Os youtubers fossem estudar. Ah, o pessoal que acompanha o Iberê ia estar de boa. Complexo. É um tema complexo, tem mais algum? Se o Eduardo Jorge tivesse ganhado as eleições. Ia ser o Brasil, ia ser o Uruguai, só que maior. Se nós alugássemos o Brasil. Alugássemos o Brasil. É boa, isso é bom. Olha aí. Esse é interessante, de repente. Outros ficássemos ricos. Qual que é? Se a Brasa fizesse contato com alguma vida alienígena, o que os seres humanos mostrariam pra eles? Caralho, que bagulho específico. Continua isso. O tema do podcast é um texto de 7 linhas. Sete parágrafos. Isso aí achei interessante. Se a Marvel fosse brasileira. Olha só isso, cara. Esse é bom. Esse é legal. Se a Marvel fosse brasileira, esse é bom. Vamos fazer esse. Mesmo porque... Como que seria se a Marvel fosse brasileira? Qual é o nome da pessoa aí? É o Carlos Júnior 94. Carlos Júnior 94? Será que ele nasceu em 94? Ou será que ele viu a Copa de 94? Não sei. Vai ver. Ah, ele jogou na Copa de 94. Vai ver ele jogou. Vai ver ele no meio campo ali. Mazinho, Mauro Silva. O 94 é o level dele no Alzinho. Pode ser também. Carlos 94? Carlos Underline Júnior 94. Carlos Underline Júnior 94, eu acho que ele nasceu, o que me deixa muito triste, saber que pessoas nasceram em 94, já sendo que eu vi a Copa em 94. Isso é um mistério. Eu acho que ele não nasceu em 94, porque eu não ia poder ter um underline no nome dele. Seria um grande problema. Temos aqui um especialista em Marvel, eu diria, que é o Luigi, né? O Luigi tem um blog que fala de séries, fala de bazingagem, fala de quadrinho aí um pouco também. Quem são os super-heróis da Marvel, acho que pra começar? Porque eu... Todos os que não são da DC. É, porque eu vou ser bem claro, vou confessar uma coisa, eu sou bem noob nessas coisas, eu não entendo porra nenhuma. Se você falar que o Homem-Aranha é da turma Marvel. Da Mônica, eu acredito. Ah, então eu acho que se a gente ficar focando, tipo, nesse esquema de super-herói, vai ficar muito fechado. Tá fudido, né? Quem é Marvel, pra eu entender? Ah, a Marvel tem aí o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor... A Viúva certo. Negra, a Gavião Arqueiro, os X-Men, Quarteto Fantástico. O Super-Homem, então, Super-Homem, turma. Batman, que são os mais legais, eles são da DC. Porra, Fofão, mas é da eu gosto Marvel do X-Men. Você gosta do X-Men? Eu gosto. Eu também gosto. Mas eu gosto do Batman também. Eu adoro. O Batman é o mais legal. Esse é o eu acho que o Batman é o, ele não é super-herói, né? Ele é um herói, que existe essa briga, né? Ele não é super? Não. Não, ele é, só herói. Ele é super rico. Só é, mas só é super. Ó, tá aí a resposta pra isso, nós ficássemos milionários. Eu ia virar o Batman. É que só é super quem tem superpoderes, o Batman não. O Batman é legal porque também não tem os pais pra ficar dando ordem. Né? Não tem que gastar no dia dos pais e das mães. É verdade, tem o Batman tem. Eu gosto do Batman, por um lado, e gosto do X-Men também. Eu acho que o X-Men é bom, que dá pra explorar bastante coisas diferentes. Dá. Porque, tipo, qualquer quadrinho você pode inventar um cara novo. Entendeu? E a gente já tem o Professor Xavier brasileiro, que é o Herbert Viana. Agora que me liguei quem é o Herbert Viana. Eu também deu um branco aqui na cara. Herbert Viana é o professor Xavier brasileiro, careca. O professor Xavier brasileiro. Dá um tapa nas costas do Cid, que ele vai morrer. Cid, uma engasgada aqui. O professor Xavier brasileiro, pra mim, é o professor Raimundo. Então é mais fácil a gente fazer os X-Men brasileiros do que a Marvel. O tema que ele sugeriu exatamente como é que era? Se a Marvel fosse brasileira. Se a gente fizesse assim, se a Liga da Justiça fosse brasileira. Mas a Liga da Justiça é da DC. Mas tem o Super-Homem? Então, é o Super-Homem. E tem o Batman. É a Mulher Maravilha. E tem Lanterna Verde. E se a gente criasse? X-Men. Porque assim, ó, nossa, pelo que eu tô entendendo aí... Você falou que era noob, você tá perdoado. Não, eu também sou. Mas pelo que eu tô entendendo, os super-heróis ou são da Marvel ou são da DC. E se nós criássemos um terceiro grupo de super-heróis? Os nossos próprios super-heróis pra competir com esses brasileiro. Dois aí. Vamos chamar de Liga da Justiça mesmo, porque acho que é o que engloba mais super-heróis aí. Independente de... Não, tinha que ter um nome meio de... De grupo de pagode, assim. Harmonia da Justiça. Exalta a Justiça. Exalta a Justiça. Turma da Justiça. Exalta a Paz. Exalta a Paz, Cara, Turma da Justiça é bom também. Não, qual cara. Foi o primeiro que você falou? Harmonia da Justiça. Harmonia da Justiça é muito bom. Então tá. Então vai ser a nossa Harmonia da Justiça. Mais uma vez o Luigi bota o nome antes de tudo. Puta merda. É verdade. Você isso já tá isso é um bom presságio, hein, cara. Tá ficando especialista. Quando começa o nome primeiro que tudo, quer dizer que vai ser bom. Vai bombar. Porque o último que a gente fez assim, que foi o Brasa. Foi o Brasa. Inclusive, depois comentaram com a gente no Twitter que a companhia a espacial lá do Maurício de Souza é Brasa. Do astronauta. É Brasa também? É Brasa mesmo, sério. Aí, que é. Não sabíamos. Não foi à toa. Então nós fomos tão geniais tudo quanto o Maurício de Souza. Que não maravilha. É à toa que não deu certo. É. Mas enfim. Então teremos a Harmonia da Justiça, que vai ser a Liga da Justiça brasileira. Achei uma ótima ideia. Show. E aí, como é que a gente pode montar a nossa Liga da Justiça? Como que própria? É o Luigi que manja aí? A Marvel e a DC, eles têm heróis equivalentes? Sim, a da Marvel os Vingadores, pô. Você não assistiu os Vingadores no cinema? Tá. Então o Vingadores seria a Liga da Justiça da DC. Da Marvel. O Tony Stark, então, é o Batman da Marvel. Tony Stark ele é milionário e não tem superpoderes. Ele não tem poder, ele tem aquela porra daquela armadura. É verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu tô achando que todos eles devem ter... Quem é o Hulk do outro lado? Provavelmente o Superman, que é o mais forte. Superman, talvez. É verdade, que tipo loucura, isso. Cara. Meio que imbatível, né? Olha só, nunca tinha pensado por essa ótica aí. Mas Viúva Negra é a Mulher Maravilha. Viúva Negra é da Marvel, só que a Viúva Negra não tem superpoder. É a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem um avião invisível. Bate de frente com o Superman. A Mulher Maravilha é uma deusa do rolê. Da Mulher Maravilha é um negócio genial, né, cara? Porque tem o melhor grupo mesmo, é o Super Amigos, né? Na verdade, né? Você lembra? Super Gêmeos. Sim, Super Gêmeo. Pô, mas eu tava pensando isso. Com golfinho. Mas não é a mesma coisa da Liga da Justiça? É que a Liga da Justiça é dos quadrinhos, etc. O Super Amigos. Super Amigos era da Hanna-Barbera. É o que apareceu. Era da Hanna-Barbera. Era da Hanna-Barbera. Porra, eu lembro. Na minha visão era o que eu tava imaginando. Por exemplo, os Super Gêmeos, eles não existem no quadrinho. Não existem. existem? Não, só no... Caralho, como assim? Aquele macaco não existe? Não, infelizmente. Cara, que bom, porque era uma bosta. Não, os super gêmeos, um se transformava em água e o outro se transformava em qualquer animal. Tinha um gêmeo lá que ele só queria se transformar em água, pra qualquer coisa. Ele só podia, ó. Cara, você pode se transformar num tanque de guerra. Não, ele podia se transformar em qualquer coisa. Podia, cara. Qualquer coisa? Sim, só que ele se transformava num balde d'água. É. Você pode se transformar numa bomba nuclear. Eu ia me transformar na Katy Perry. Só pra ficar acariciando os próprios só peitos. Me pegar assim. Minhas tetas. E a outra tá, só então... podia virar animais. Não, ela não podia, ela podia virar qualquer coisa, também. Cara. Mas ela fazia isso porque ela gostava. Caralho, que. É, porque ela pensava assim, cara, eu posso destruir esse vilão de tantas maneiras diferentes, eu vou fazer da mais difícil porque é mais legal. É, tanto é que ela não poderia só virar animais, porque ela já tinha um animal de estimação, que era aquele macaco que ficava junto com aquele macaco, ele não virava nada, ele não virava não, tipo. Virava o rabo só, ele ficava virando nas coisas. Comia banana. É um puta desenho louco esse desenho. É, não, Hanna-Barbera era demais. Na verdade, super-herói é um negócio que não faz louco. O menor sentido. Tem episódio. Cara, que o Superman, ele para o planeta Terra. Tem. Ele simplesmente para a rotação da Terra porque ele tem vontade, ele vai lá, sai no espaço. Foda-se. Para a Terra, de boa, e aí ele pega e luta com outro cara e ele apanha pra caralho antes de ganhar, sabe? Cara, você parou o planeta Terra, você não precisava sofrer primeiro, tanto assim, primeiro sabe? Filme do Superman lá de 1972, sei lá, ele vira, ele gira a Terra ao contrário e o tempo volta. Então, não faz sentido. Por isso que super-herói eu acho bizarro essas coisas. Eu não entendo porra nenhuma. A gente que é adulto, a gente não pode levar super-herói a sério. Mas quem mais leva super-herói é a sério? Só quem mais leva super-herói a sério hoje é adulto. Ai, o Tocha Humana vai ser negro. Ai, nossa, mas o Tocha Humana é branco. Nossa, caralho. Mas como velho, que o Tocha Humana vai ser branco? Tem mais de 18 anos, pelo amor de Deus. É foda, né, cara? O Tocha Humana ele tem que ser tostadinho, né, cara? É, falou Lanterna Verde também, não era verde, era negro, né? Ficou negro. Lanterna Verde não é verde. Sei lá, também não sou tão... Os cara fica puto com umas coisas, cara, e vocês estão falando de super-heróis, velho. Como é que vocês ficam puto com uma coisa dessa? Eles não existem. É. Sabe? É a mesma coisa, você fica bravo. Não, mas olha, ele não tem esse poder. É, é a mesma coisa... É a mesma coisa que brigar por causa de dinheiro do Banco Imobiliário, tá ligado? Sim, é a mesma coisa que brigar por causa de vampiro, sabe? Porra, velho. Não é assim que é a banda. Ah, o vampiro não brilha no sol. É, porra, velho, é vampiro. Um conversa. Foda-se, né? Mas tudo bem. Eu acho que a gente tem que começar a procurar super-heróis equivalentes, como, por exemplo, quem seria o nosso Batman ou o nosso Tony Stark brasileiro? Seria o Roberto Justus? Não. Eike Batista. Eike Batista? Batista. Não, mas o Eike Batista. Ele tá meio quebrado. Ele tá meio quebrado. Silvio Santos, né? Silvio Santos, ó. O Homem de Ferro brasileiro. O Homem de Ferro brasileiro. Mas ele tem que ter um nome de super-herói também, né? Um Homem de Ferro brasileiro. É, mas Silvio Santos... Até porque ele é um androide, né, cara? O Silvio Santos ele já tá morto há algum tempo. Já faz aquilo mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que o Silvio Santos tem 80 anos. É impressionante. Ele tem 80 anos, só uns 50 anos. É, então acho que eu realmente... Será que essa deve ser a nossa linha de... É, porque o Harmonia da Justiça, ele não precisa ser uma referência a DC nem a Marvel. Eu tava pensando uma coisa diferente, na verdade. O Harmonia da Justiça pode ter a sua peculiaridade. Eu tava pensando uma coisa, pegar coisas que já existem, mas sim criar coisas do zero, super-heróis do zero. Tudo novo, pode ser, entendeu? Eu gosto disso também. É, eu acho bom a gente usar, de repente, Silvio Santos pra tal. Mas aí a gente só vai estar, na verdade, fazendo um BBB bizarro, sabe? Pegar um cara e comparar outro. Mas não é isso que eles já fazem, a Marvel e a DC? É, sei lá, eu acho que deve se copiar lá. Mas eu acho que a gente pode fazer, sair desse mundo. Quero o quê? Fazer um negócio 100% nacional. Certo. E quando a gente fala 100% nacional, a gente tem que ir do Iapoque ao Chuí. Sim. Né? Procurando brasileirinhos. Procurando brasileirinhos em torno do Brasil aí. Nosso talentos. Brasil brasileiro. Brasilzão, Brasil. Então, mas pra gente começar, o Brasil brazuca. Pra gente começar, a gente precisa ter pelo menos uma ameaça. Por que esses super-heróis vão sair dos seus esconderijos e vão lutar pelo Brasa? Entendi. O X-Men, por exemplo, ele tem uma premissa que é a seguinte, onde em volta da gente, em volta do mundo, pode ter pessoas com superpoderes e a gente não sabe. Os famosos mutantes. Os mutantes, eles podem estar que a gente não sabe. Do coração. De repente, o Davi é um mutante, a gente não sabe. Eu acho que é. De repente, o Igor é um mutante, a gente não sabe. Eu também acho que eu sou um mutante. Eu também acho. Eu também tenho essas dúvidas aí. Enfim, talvez um de nós aqui seja um mutante e ninguém sabe. Talvez essa pode ser uma grande parada, porque talvez aqui no Brasil nós temos mutantes aí do nosso lado, do nosso cotidiano, e ninguém sabe. Porém, com uma ameaça ao Brasil ou ao planeta Terra, não sei, esses mutantes vão sair da toca, vão aparecer. Bom. Né? Mais ou menos isso. Qual seria a grande ameaça ao Brasil pra com que esses mutantes aí se revelem, saem dos esconderijos? Exatamente. O que poderia ameaçar o Brasil? Eu acho que o Harmonia... Como é que é? A Harmonia da Justiça. Eles não podem deixar o samba morrer e o samba acabar. Ah. Não, aí não. Eles lutam por isso. Eu acho que hoje em dia, um dos grandes inimigos... hoje, os inimigos brasileiros é político. Político. Político. Ah, isso aqui é político. Então... Tanto é que a Harmonia da Justiça também tem uma visão meio que política aí, né? Justiça e tudo mais. Só que é o seguinte, se você falar assim, vai ser o político tal, os caras chamam, você é coxinha. Se você colocar o político tal, você é petralha. Então eu acho que o nosso grande vilão, ele ia ser um ciborgue de duas cabeças, que ele ia englobar todos os lados da política pra tentar dominar de vez o Brasil. Porque ele viu que se ele só lutar contra um lado, vai ter outro pra proteger. Entendi. Você fala assim, eu sou coxinha, mas ele vai ter que derrotar os petralha. Entendi. Ah, eu sou petralha, ele vai ter que lutar com os coxinhas. Você tá querendo me dizer, então? Ele vai falar assim, o jeito é unir todas as tribos. Você tá me dizendo, então, Luigi? Como foi o Fornondo? Vamos ver se eu entendi. Você tá querendo me dizer que nas próximas eleições surgirá um político que ninguém sabe ainda. Que vai unir tudo. Que vai ser tipo a mística. Vai. Que ele, na verdade, vai ser um ciborgue ou alguma coisa do tipo, mas vai estar travestido de político do bem. Vai. Que vai ser um partido que não vai ter nem direita nem esquerda. Ele vai tentar unir todos os partidos. Ambidestro. Ambidestro da política, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Então vai ser uma Marina Souza... É, ele chega, Souza, Silva. Ele chega pra galera do PSDB e fala assim, quem não vai casar? Aí ele chega pra galera da esquerda e fala assim, tem que liberar a maconha. Entendeu? Fazendo esse jogo dessa via dupla. Entendi. Então o Brasil vai lutar contra um político... Um político do mal. Que na verdade é um político do mal, que, né? Já meio que... Mas vai ser um político que ele vai tentar dominar o Brasil aí para forças maquiavélicas no futuro. Vai, vai. E aí quem seria essa figura? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Eu acho que existe sempre aquela teoria, né? É muito discutida no Facebook até hoje. Há mais ou menos 50 anos é discutido no Facebook isso, que é a teoria de que os Estados Unidos tem a Amazônia pra ele e tudo mais. E isso, já teve até uma pesquisa recente onde todos os países indicaram qual país você acha que iniciaria a próxima guerra mundial. E mais de 50% dos países do mundo, muito mais de 50%, elegeram os Estados Unidos como grande vilão do mundo. Certo. Sendo que nos Estados Unidos eles se acham o grande mocinho do mundo e os grandes vilões são, sei lá, os árabes. Cada vez é um, né? São comunistas, são árabes, você tem que ter medo de alguém a todo momento nos Estados Unidos. Enfim, então eu acho que, de repente, pode ser o Obama... Que tenha um poder meio X-Men aí, que ele seja meio mística, e ele vai tentar se eleger no Brasil pra tomar conta da nossa Amazônia. Pode Será ser. Que é possível, mano? Conheceu o Obama? É um. Não o sei. Obama Ligno. Obama Ligno. Obama Ligno. Obama Léfico. Obama Léfico. Obama Léfico. Os dois são bons. Os dois são bons. Obama Léfico é bom. Obama Léfico? Tá bom. Obama Léfico. Obama Léfico. É, que é o Obama que ninguém e sabe. E aí, pra conquistar os dois lados, ele vai fazer uma lavagem cerebral no Bolsonaro e no João Willis. Ah, e ele vai fazer os dois namorarem. Entendi. Caramba, pra juntar todo mundo, é o casal. Pra aprender. Pra fazer assim, ó, eu vou juntar. Então o Obama Maléfico. Porque, ó, faz sentido. Porque o Obama, nas próximas eleições americanas, ele não pode se candidatar. Não. Ou seja, ele vai sair de cena. Vai. Mas ele é a mística, ninguém sabe. Ele tem esse poder aí de se mutar. Uhum. Então, ó, fique você, brasileirinho aí que tá ouvindo o podcast, fique muito esperto. Nas próximas eleições vai surgir um candidato que, na verdade, é o Obama disfarçado, ninguém sabe. Sim. Talvez seja até a Marina Silva, é parecido ali. E ele quer, eu acho que é possível. E ele quer derrubar a Amazônia pra abrir um estacionamento. Pra abrir um estacionamento para outros americanos. É simples, né? Ele quer transformar o Brasil em um grande spa. Oh, é possível. Então o nosso vilão será qual é o nome? Obama Maléfico. Obama Maléfico. Puta nome retardado. Vai ser o Obama Maléfico. E os capangas dele vai ser o João Willis e o Bolsomito. Que são um casal e agora eles estão de bem e eles querem que todo mundo se una. Se una, entendi. Faz sentido pra mim. Na minha cabeça isso tá fazendo muito sentido. Então agora nós temos... Não sei porquê, mas... Agora nós temos que montar a nossa Harmonia da Justiça. A nossa própria Harmonia da Justiça pra combater isso aí. E nada mais forte, percebam isso, existe no Brasil... Mas tem que ver o nome dos dois capangas dele, né? Como assim? Que é o Bolsonaro e o João Willis. Mas vai mudar o nome? É, vai mudar, tem que mudar. Como é que é? Vai ficar o João Ivel. E o Bolsonave, que vai ser um Transformer. Bolsonave, ele tá computando daqui a pouco. Vira uma nave gigante cheia de mísseis. Ele ia ser Bolsossauro. Porque ele é militar, entendeu? Ah, ele é militar. Ele vira um Transformer. Então ele vira um Transformer. Bolsonave! Se ele virar só um Transformer. Coloca o barulhinho do Transformers. Ó. Então, aí é o Bolsonaro virando o Bolsonaro. Já imaginei. Cheio de armas e o João Willis que vai virar pilotando. O João Ivel. João Ivel. E ele vai pilotar a nave. E ele vai pilotar o Bolsonaro. Ah, faz sentido. Jean Ivel entra no Bolsonaro e se transforma tipo um Power Ranger. É, ele é tipo o general do Obama Leff. Caralho, ele vai bombardear a casa mais vigiada do Brasil. Que assustador, cara. Faz todo sentido, né? Porque é aquela nave muito louca, que é o Big Brother. Eu acho que é a nave. Ele já participou do Big Brother. É, a nave mãe. Olha, tudo certo. Sem contar que agora com essa coisa de. Como a gente tem que pensar que, além disso, o Obama Léfico ele precisa chegar no Brasil e tomar o poder. E ele juntando o Bolsonaro e o João Ivel. Jean Ivel. Ele vai poder. É que João vai. Ele vai poder fazer um impeachment da Dilma e assim ele vai fazer com que os brasileiros tenham uma empatia. Vai todo mundo lá, impeachment. Ele vai lá. Vai juntar os dois. E ele faz o impeachment e toma o poder. Só que o que ninguém imaginava é que o Obama Léfico ele só queria tomar o poder do Brasil. Era pra quê? Pra fazer o estacionamento. Estacionamento na Amazônia. Ele quer fazer o estacionamento. Só pra isso. Que loucura. Só pra isso. O que precisa, tá precisando disso? E transformar o rio Amazonas numa espécie de SeaWorld. Puta que pariu. Que filha da puta esse Obama Léfico. Ele é um cuzão, cara. É, o Obama Léfico. Ele é maligno, maléfico. E a primeira coisa que ele faz é falar assim, mano, eu preciso me infiltrar. Não. E aí ele vai. Eu não vou tolerar uma coisa. Dessa. Eu não permito. E precisamos da nossa harmonia da justiça. Harmonia da justiça. Enquanto isso, na harmonia da justiça. Bom, então a gente tem que ter uma coisa que é legal nos filmes do Vingadores que a gente pode usar aqui, é que o Nick Fury, né? Ele é aquele cara que ele vai ali, conversa com o Tony Stark. Ah, olha aí, o Nick Fury é o Sr. Xavier. Vai atrás do Valco Thor, fala com o Hulk. Quem é Nick? Eu não sei quem é Nick. É o Samuel Jackson. Samuel Jackson, melhorou. Aí, o que acontece? A gente tinha que ter um cara que ia falar assim, mano, o Obama Léfico, ele tá com. Ele vai descobrir os planos do Obama Léfico. Ah, um cara que vai organizar. É o cara que organiza, Do Rio Grande do Sul até o Acre. Vai organizar a harmonia da justiça. Teria que ser um cara muito viajado. Teria que ser um cara que conhece o Brasil inteiro. Teria que ser um cara meio misterioso. Eu acho que eu sei quem é esse cara. Já sabe quem é esse cara? Eu acho que é o Sargento Farrur, cara. Sargento Farrur? Oh, ele tem a mão firme. Será? Ele é policial rodoviário, então ele viaja bastante. faz sentido. É, então ele sabe todos os caminhos do Brasil, ele lida com a fronteira. Mas ele é um cara mais underground, né? Eu tenho outro nome. Qual que seria? Seria... William Bonner. William Bonner? Porque ele ia usar a influência dele no Jornal Nacional pra fazer uma chamada ao vivo, assim, tipo, pá! Ele ia entrar plantão Globo. Entendi. E só que ele ia estar fazendo isso de algum esconderijo, porque ele sabe os sinais de transmissão da Globo. Ele ia hackear. Ele conhece. E aí, a hora que tá lá no futebol, Corinthians, decisão, ele entra ao vivo. Boa noite, aqui é o William Bonner e eu tô convocando você que plantão. Tem superpoderes. Venha, a gente precisa se reunir. Imagina se acontece isso mesmo. O William Bonner entra na transmissão da final do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, aí, sei lá. Ele, na final da Libertadores, hein? Aparece o William Bonner, plantão da Globo. E ele fala assim, você que tem um superpoder, nos encontre nos estúdios da Globo, às 4 horas, na rua tal. Cara, o que ia aparecer de maluco? Mas tem outro nome aí, que é um cara conhecido por reunir pessoas... Opa, então pra colocar dentro pra fazer uma determinada missão. Quem é? Que é o Boninho que organiza o BBB. Boninho! Como que o Pedro Biel se refere aos Big Brother, nossos heróis? E a casa é a nave mãe. Tem tudo a ver com a nave muito louca. E ele deve saber como combater o Joe Willis também. O Boninho ele ia ficar encarregado e falar assim: Boninho, agora você não vai reunir pro BBB 16. Você vai atrás dos heróis pra compor a harmonia da justiça. Ele é bom de casting. Perfeito. Esse eu acho que foi o mais a ver. Que é o cara que mais conhece de reunir. reunir pessoas diferentes ali. Boninho Fury. É, o Boninho. Boninho é o cara. Ele é um cara do backstage, ele sabe. Cara do backstage, né? Se você chegar na rua agora e mostrar uma foto pro Boninho na Praça da Sé, poucas pessoas vão reconhecer quem é ele. Verdade. Ele é um cara meio... Não é uma figura conhecida. Meio por atrás das câmeras ali. Ótimo, é um ótima. Bem observado, Boninho, Luigi. Boninho Fury. Olha aí, jamais Boninho pensei Fury. Que faria, falaria isso. Bem observado. Boninho Fury. Boninho Fury. Boninho Fury. Será o Boninho Fury que vai tentar combater o nosso Bolsonaro e o nosso Jean Weevil. Jean Weevil. É, muito caro. Tá fazendo sentido. Tudo isso por causa do grande vilão. O Obama Maléfico. Maléfico. O Obama Maléfico. É Maléfico, eu enganei. O Obama Maléfico. Obama Agora vamos pro nosso time, então. Porque eu já tô ficando revoltado aqui. Então, eu acho eu não quero que a Amazônia vire um estacionamento. Vai tomar no cu. Essa questão da construção, né, da harmonia e da justiça, precisa de alguém com dinheiro pra financiar. Então, o primeiro super-herói nosso, ele precisa ser, então... apesar de você não querer fazer o equivalente, mas tinha que ser um cara tipo Batman, Homem de Ferro. Ah, tem um que cara. Que é um cara que ele tem muita grana. Tem um cara. Entende de tecnologia. Que é amigo do Boninho, inclusive. Caramba, quem? Ah, quem? Adivinha. Tecnologia? Adivinha quem? Ele já foi, inclusive, pra Marte. Opa! Não sabe? Como Luciano assim? Huck! Luciano! Ah, cara, ele já tem nome de super-herói. Já tem nome de super-herói! Olha aí. Luciano Huck. Ele é o cara que pode financiar qualquer coisa no Brasil. Que ele ia ser o primeiro convocado do Boninho. É. Ele já tem aquelas moral do Lata Velha, ele já ia construir uma puta armadura pra ele, em vez de fazer um carro. Ah, nossa, boa. Lata Velha. Ah, entendi. Você tá querendo, na verdade, fazer o Luciano Huck virar um... É, ele vai ter que ser um super-herói. Ah, não, mas daí a gente cai naquela. A gente cai naquela mesma lá, que é comparar, né? Uhum. A gente cai que meio na mesma. Eu tava imaginando uma coisa, não sei se eu gosto do Luciano Huck porque ele tem bons reflexos. Ele é goleiro de São Paulo, às vezes. De vez em quando tem nada pra fazer, vai lá. Ele tem bons reflexos, ele tem dinheiro, ele tem experiência em construção. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, ó. Não, a Liga da Justiça... Você nem sabe o que eu vou falar? Como é que você já falou isso no começo do programa. Falei? Não, não falei. O quê? Falei, não. A Liga da Justiça, por exemplo, ela tem vários heróis aí, né? De diversas etnias. Sim. De diversas pontos de vista diferentes, né? Tem aquele... Qual que é o nome daquele cara que... Aquele índio que vira um gigante. Apache, Mestre Apache. Mestre Apache, não é? Eu não sei se... Kazan, alguma coisa assim, não? Não sei. Não, acho que é Apache. É um cara que virava um gigante do nada. É o tipo, ele é o Homem-Formiga da DC. É, um Homem-Formiga ao contrário, sei lá. Então, tem um cara que, né, tem essa pegada. Tem a mulher, que é a Mulher Maravilha. Na verdade, tem várias mulheres ali. Tem várias pessoas totalmente diferentes na Liga da Justiça. E o Brasil, ele é um país multicultural. Ele já é um país completamente diferente. Um estado do outro é uma diferença já gritante. É. Então, o que eu tava imaginando? Os nossos super-heróis, na verdade, serem representantes de cada estado brasileiro. Entendeu? Seu negócio realmente nacional. Legal. A gente teria um time grande aí, são 26 heróis. Cara. Pois é, mas não é um time qualquer. Caramba, é um exército. É um exército da salvação. É o nosso exército da salvação. A harmonia da justiça é isso aí, tem lugar pra... O que vocês acham? A gente partir de repente para os estados brasileiros. Porque assim o ouvinte ele também se identifica. Ele fala, puta, esse aí é o meu estado, esse aí eu vou torcer pra ele. Entendeu? Eu tô torcendo pro fulano de tal. Entendeu? Alguma coisa do tipo. Vocês acham que vale seguir essa linha? É uma boa ideia. A gente pode fazer igual a bandeira. Cada região tem um seu herói, então. Exato. Exato. Na verdade? Exatamente. Cada na bandeira, no tem Teoria símbolo, da Bandeira lá, foi o Teoria 002, a gente pegava cada região e transformava num símbolo dessa região, né? Que se transformava num símbolo da bandeira. Agora a gente pegará... A gente pode pegar, não sei, o estado tal e transformar ele num super-herói. Vou dar um exemplo. Vamos começar de baixo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul nós temos aí, né, aquela toda roupa típica lá do Rio Grande do Sul, tudo mais. O Brian sabe muito mais do que eu. Aí, qual que é o nome disso? Bombacha. Bombacha, calça, né? Sim, a bota. A bota e tudo mais. Sim. Então... Chama pilcha. Pilcha? É a bota? Não, é o conjunto. Completo. Ah, o conjunto completo. Olha, eu já não sabia disso. Então a gente pode fazer aí no Rio Grande do Sul ter um super-herói que, imagina só... Pilchado. É um super-herói que ele vem já... Ele é mestre no facão. Sim. Mestre de facão. Não, eu acho que ele tem que lutar usando ossos de costela. Osso de costela. Seria o chimarrento. Chimarrento. É, gaúcho, marrento. Tá, chimarrento, aí foda. O poder dele é comer uma costela, pegar os ossos da costela que ele assou. E atacar. E fazer uma arma. É tipo aquele Pokémon que usa um osso na mão. É o Kubone. Kubone, isso. Ele é mais ou menos isso. Tá pronto. Porra, Porra, cara, foda, já, ó, já formamos já um super-herói. Ele do já Rio tem o uniforme Sul. Pronto dele. Já tem é a Pilcha, né? Sim. O uniforme completo. De vez em quando ele tá ali na harmonia da justiça, quando não tem nada. Às vezes não tem nada, né? Com qualquer trabalho, às vezes não tem trabalho. Fica tomando chimarrão ali de boa. Sim, né? Sim. Então, a cena assim, ele tá lá na colônia, tomando chimarrão, assando uma costela. Sim, tranquilo. De repente, ele vê uma sombra se aproximando quando ele olha. Meu Deus do céu. É o Boninho. É o Boninho. Que fala assim, eu preciso de você para uma missão. Ai, meu Deus, vou pro Big Brother? Não, você vai fazer parte da harmonia da justiça. Caralho, o Gaúcho foi o primeiro chamado. Oxê! Fica mais mal. Mas, tchê, o quê? Posso levar o chimarrão? Aí ele vai, pega a costela que tá assando ali 12 horas no chão, arranca os fiapos, coloca na cinta, bota a bombacha. Pô, o cara anda com uma costela na cinta já. Na cinta, ele usa como bumerangue. Porra, do como espada. É, a costela também serve pra uma bainha de uma espada. Bainha de espada. Que ele puxa e vira uma espada. Esse gaúcho é bom. É o Chimarrento. Boa, nossa, o Chimarrento, nosso primeiro herói. Nosso herói do Rio Grande do Sul. Aprovado. Eu acho melhor até a gente anotando isso aí, porque é muito herói, viu? Chimarrento. Chimarrento é nosso herói do Rio Grande do Sul. Vamos agora um pouco mais pra cima ali, que nós temos do lado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina. São bom de geografia. Geografia. Quem? Santa Catarina. O que tem lá? É, o nosso Igor Seco tem, é de Santa Catarina. Tem o... Como que é o Medina lá? Que é surfista? Gabriel Medina? Não, Medina é de São Paulo. É o Guga. Ele não é de... Tem o Guga. Tem o Guga, pronto. Gustavo Kirten. O Manezinho. Gustavo Kirten, que já tem a raquete dele. Olha aí. A raquete é uma ótima arma. Não, cara, é à toa. Lembra aquela novela que o cara batia na mulher usando a raquete? Sim, o Tom Hanks. O cara que era do Tom Hanks, né? Por que não bater nos vilões usando a raquete? Usando uma raquete. Tem tudo a ver. Imagina agora, então, você que tá ouvindo Não Ovo aí, imagina um cara com um estereótipo do Gustavo Kirten mesmo. Né? Aquele cabelinho meio Black Power. Meio Davi Luiz, faixinha branca na cabeça, e ele tem uma raquete. Aonde a raquete, se você perceber, a raquete, ao contrário, ela parece uma metralhadora também. Ela parece um fuzil. Um fuzil. Ele pode atirar bola de tênis e, ao mesmo tempo, rebater as bolas de tênis, bate na parede, palha certo o cara, entendeu? Faz legal, um negócio hein? Muito... Legal. Tipo um superpoder aí. Dependendo uma raquetada. Dependendo da configuração da raquete, pode ser bola de fogo, bola de gelo. Bola de gelo. Ah, boa. Né? Esse porque, é bom. Porque o Santa Catarina, ele é um estado que quando é verão faz calor pra caralho e quando é inverno faz frio pra caralho. Neva lá e o caralho. Neve, então, tipo... Então ele consegue, ele é meio que uma tempestade aí. Ele consegue pegar o clima, transformar em bolas de fogo ou em bolas de gelo. Ele tem um poder meio termocinético. Ô, louco! Não sei se essa palavra existe, agora mas existe. Eu acho que é boa. Também não sei. Agora existe. Pode começar o nome. Qual que é o nome dele? Manezinho não é um bom nome? O Manezinho é quem mora em Santa Catarina, né? Então. Quem mora em Floripa ali. Vamos pensar num nome pro... Guga. Gugamer. Gugamer. Ele é o gamer das raquetes. Porque o tênis é um jogo e tal, ele tá jogando. Tudo a ver. Gostei, Gugamer. Então. É legal que eles podem trabalhar em equipe já. Por exemplo, o Chimarrento joga uma costela e o Guga dá uma raquetada na costela. Já dá uma paulada e vai pra outro lado. Tipo os Power Rangers faziam isso. Um usa o poder do outro pra tentar... trabalho de equipe. É, exato, fazer um trabalho de equipe ali. Sensacional. Bom. Vamos mais pra cima, então. Gugamer, temos o Machereito. Paraná. Qual é o nome do outro? O Chimarrento. Machereito. Chimarrento, Gu Gamer. Agora estamos no Paraná. O que, que vem aí no Paraná? O Luigi, que é do Paraná. É que o Paraná, né? Bom, a gente tem o clássico da capivara, mas. Capivara, é verdade. Eu acho que podia ser o Leite Quente. Leite Quente. Que ia ser um cara que ele controla a temperatura do leite. Esse cara o poder é bom. Dele é ferver o leite e jogar nas pessoas. Ele vai ter uma capivara junto com ele que vai fornecer o leite. Ah, boa. Tipo um mascote. Leite de capivara. Tipo o Super Dog. Cara, ele podia fazer tipo como o He-Man. Ele aponta pra capivara e a capivara vira uma capivara monstro. Exatamente. Ele toma um copo de leite e ele vira o He-Man. Pelos poderes do leite quente. E a capivara louca. O homem que tem o poder de controlar. E aí a capivara se transforma num capivarão ali, né? E aí ele monta na capivara, tipo o He-Man mesmo. Tipo o He-Man. Que foda. E ele pode controlar todas as outras capivaras, além dessa capivara. Ah, vai ser o He-Late. O He-Late. He-Late. He-Late. Nossa, imagina ele com um exército de capivaras atrás. Ele tem um exército de capivaras. Pelos poderes da Vina. E leite. Essa só que é do Paraná, de Deus. aqui, muito bom, muito bom. Pelos poderes da vida. Ele podia ter uma salsicha. Podia ter. Gigante, ah, ele, uma espada. Ele luta, assim, ele luta por questões de vida ou morte. Vida ou morte. Esse é o lema dele, vida ou morte. Genial, genial. Demais. Gostei. Então temos um relay aí. A gente tem um belo trio de heróis do Tom Hill. O Sul tá muito bem. O Sul tá muito bem representado. Primeiro trio do Harmonia da Justiça. Tá muito bem representado. Vamos pro Oeste, então. O Oeste que nós temos, ó, já tive uma ideia aqui. No Oeste nós temos o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, né? Que são estados com nomes parecidos, né? E os dois têm muitas coisas em comum, como, por exemplo, todo mundo tá fudido na vida, né? Então tem bastante coisa em comum ali nessa parte Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Eu acho, então, que a gente poderia fazer igual existiam os Super Gêmeos, né? Fazer um Super Gêmeos do estado, Mato Grosso do Sul, né? Ser meio que um Super Gêmeos ali, né? Fazer uma coisa desse tipo. Só que eles só... Ah, aí que tá o grande porém. Eles só podem se transformar em animais do Pantanal. Ah, ouvir um monstro pintado. Aqui no sol tem animal foda lá, né? Cara, onça pintada. Tem onça, jacaré. E, cara, tem vários animais ali nessa região. Jaguatirica. Então poderia ser um estado, né? Que se transforma em animais do Pantanal. É, a gente tem que pensar também que o Mato Grosso tem muita soja, né? Tem muita soja, sim. Acredito, então acho que podia ser o Soja Sônica e o Onça Negra. Onça Negra é um nome bom, cara. Onça Negra e o Soja Sônica. Mas tem Onça Negra no... Cara... Tem pintada, né? Tem o negra? É, só não, pintada de preto. É um herói, a onça negra é a pantera. É a pantera. É a onça pintada pode ser pintada de preto, é a onça negra. Entendi. Não, mas é que é onça negra bonito. Onça negra. Onça negra parece o nome de um grupo de heróis. É que já existe o Pantera Negra. Onça Grossa. Onça Grossa. Já existe o Pantera Negra, então teria uma Onça Negra, faz onça sentido. Negra. E o outro, qual que seria? Soja Sônica. Que são os Super Gêmeos. E um só pode virar animais e o outro só pode virar soja. Derivados da soja. Só que é isso. Porque... agrícolas. Boa! Aí sim. Então, aí, fechou. Então, um dos gêmeos, ele só pode virar animais do Pantanal. Isso. Que é a onça negra. Ele só pode virar animais do Pantanal, não isso exatamente aí. Uma onça. E o outro só pode virar máquinas agrícolas. Genial. Perfeito, porque se fosse pra ele se transformar em derivados da soja, ele ia acabar brigando com o chimarrento. É verdade. Quando ele fosse pegar um animal pra tirar a costela, já ia dar uma treta interna. Soja Sônica. Soja Sônica e o Onça Negra. Sônica, máquinas agrícolas. Dupla, que dupla de irmãos, hein? Olha aí, que dupla. Já consigo visualizar esse time batalhando contra o mal. Ah, não, com certeza absoluta. Imagina uma onça pintada dentro de uma máquina agrícola indo em direção ao Bolsonaro. Bom, agora, só que tem um porém, sim. Você falou aí de Super Gêmeos, não sei o quê. Sim. Eu acho que o Soja Sônica e o Onça Negra, o Onça Negra ele podia ter o poder de controlar animais. Também. E também. O Soja Sônica ele podia ter o poder de controlar máquinas agrícolas. Ah, porque eu acho que os Super Gêmeos tem que ser Goiás. Porque o que tem em Goiás? A dupla sertaneja. Faz sentido. Então vamos mudar isso aí. Então Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na verdade, eles, eles vão ter poderes de controlar não só a mente dos animais, como a mente das máquinas agrícolas. Das máquinas. Que obviamente... Se atropelado por um... Do nada. Por um trator. Do nada. Com uma colheitadeira. Do nada o vilão tá saindo de casa, vem um trator e... Blum, passa uma colheitadeira. Vem uma colheitadeira ali blum, e corta ele. Sensacional. Faz muito... Pra mim é muito legal isso. Aí agora a gente tem que achar... Vamos pra Goiás. Mas então que Goiás vai ser meio que uma dupla, né? E a aí dupla tem sertaneja. Que encontrar nomes que rimem, né? Porque dupla sertaneja tem que ter um nome sonoro. É verdade, verdade. Dupla sertaneja, Goiás. Agora fudeu, hein? Agora complicou. Goiás, eu já fui pra Goiânia uma vez. Eu acho que tem que chamar os nomes assim, tipo assim, Malhação e Musculoso. Pô, é, Hulk é medronto. É, pô. Intimida, tá ligado? Intimida o adversário. Supino e flexão. Não, eu acho que devia ser mais ligado pra música mesmo. Pra música. É, porque eu acho que os dois, a característica dos dois ali, eu tô imaginando como dupla, tá? Seria o chapéu de cowboy, seria o violão. Sabe aquele quando o cara toca o violão e manda uma onda supersônica, assim? Ondas de vibrações, assim. Umas vibrações. Um pode fazer isso com a garganta e outro com o violão, cara. É, porque... boa. Ah, o chororó. O chororó, grito ali. Exatamente. Pode ser o sonoro e o... Mas já... Sônico e sonoro. Mas já tem o super, já tem o supersônico. Já tem o soja sônico. Tem que ser uma dupla assim. Tem que ser que eles mandam, entendeu? Eles emitem ondas que vão destruir vidro. É tipo uma bomba atômica ali. Destrói as coisas em volta. Assim. Quebra tudo. O cara toca o violão. Bam! Explode tudo em volta. É, mesmo numa topeia. O vibratômico. Vibratômico? Olha aí. O vibratômico e o qual é o outro? Ajudem. O vibratômico é bom, cara. Não sei, tem que ser uma dupla que seja, sei lá, alguma coisa a ver com garganta, que o cara. Tem algum cara nome. Grita. É, o cara grita. Eu acho que pode ser Gargântula. Gargântula? É um bom nome. Gargântula, né, cara? Gargântula. Tem nome de super-herói, de vilão, de qualquer de quem coisa. Faz a garganta vibrar. Sim, Gargântula. E qual que é o outro que tem o violão na mão? O vibratômico. Vibratômico. Gargântula e vibratômico. Gargântula e vibratômico. Tá bom. Tá bom. Ótimo. Eu acho que a gente tem que cortar os Heróis do Norte, porque nessa hora o Obo Maléfico já começou a matar todo mundo por lá. Você quer economizar tempo, na verdade. Pra fazer o porquê. O Obama Maléfico já chegou quebrando tudo já. E se a gente, na verdade, juntar o Norte num só personagem? Entendeu? A gente tenta. Não, vamos tentar fazer. É porque assim, é difícil você fazer um personagem de cada estado, realmente é difícil. A gente já conseguiu, ó, juntar alguns aí. Porque já tá ficando cheia essa porra dessa harmonia. Ah, mas ué. Também não vai ter lugar na mesa. Ah, né? Mas é assim que funciona. Eu tenho uma sugestão pro Norte aí. É, por exemplo, o Acre podia ser. O Homem Invisível. O Homem Invisível, exatamente. O Homem Invisível. Perfeito. É, que toda vez que ele aparece ali é o cara do Acre. Ninguém sabe se ele tá ali ou se ele não tá. Se ele não tá, se ele não tá, se ele existe, se ele não existe. É verdade. Entendeu? Mas a gente não pode dar o nome de Homem Invisível, né? Porque ele pode ser. Ele pode ser. Ele pode ser o Incógnito. Incógnito? Ou Incógnito. Tem nome de super-herói, meu. Incógnito. É bom. É bom. Incógnito. O super-herói do Acre. Gostei. O super-herói que ninguém sabe se existe ou não. É, que ninguém é um Incógnito. Ou então a gente pode pegar a Amazônia, que completa toda ali vários estados, e fazer o Amazoman. Amazoman. É o Blanca. É o Blanca. Pronto, a Amazônia pode ser o Blanca. O Blanca, fim. Pronto, já existe. Importa ele, né? É, já vamos usar ele já. Então, no lugar do Incógnito, vai ser o Blanca. Não, eu acho que o Incógnito é uma parte. Ele tem que ter. Tá ali, tá. Ele é o que é representante do Acre. Ele acrescenta muito na equipe. E aí temos aí o... Qual que é o nome dele? O Blanca? Ah, o Blanca. É porque Amazônico também é um puta nome. Já deve ter algum mascote de faculdade que é o Amazônico. Com certeza alguém já deve ter tido essa ideia. Mas beleza, o Blanca então ele vai tentar pegar ali a região do Norte. O Blanca ele já é o super-herói brasileiro. Já é um, sempre. É, ele é um ótimo super-herói, ele tem tudo a ver, né? Ele tem tudo a ver com o povo brasileiro. E ele não quer um estacionamento. O Blanca não anda de carro. Ele é contra que faça um estacionamento na Amazônia. Se é um cara que é contra, é o Blanca. É o então, Blanca, tá. Ele mora mesmo lá. Mesmo porque existe muito isso em história em quadrinho, de às vezes você pegar um super-herói que não tem nada a ver com o negócio ali e trazer ele pro personagem. Então o Blanca, a gente tá roubando ele. Da onde que ele tá roubando ele? Do Street Fighter. É, mas Street Fighter é de quem? Enfim, do Street Fighter. Da Capcom. Estamos roubando ele e trazendo ele pra nossa, E ele não gosta de estacionamento, porque eu já joguei muito Street Fighter e tem a fase de quebrar o carro. Ele era um dos melhores pra quebrar o carro. É verdade. Então, olha, o Blanca ele vai incorporar quem? Roraima, Rondônia, Tocantins... Amazônia, Pará, Maranhão. Enfim, o Blanca já vai conseguir ali misturar todos os estados banhados pela floresta. Perfeito. Assim também a gente já consegue dar uma resumida aqui, senão fudeu. E aí, outra resumida boa, o que que é? É o Nordeste. Por quê? O Nordeste, ele é a região que tem mais estados, né? Sim. Então, o que que eu tava imaginando aqui? Ó, vai olhando aí, vai pensando no que eu tô falando. Um cara franzino, um cara bem magrinho. Bem com um nordestino, com aquele chapéu de cangaceiro, bem magrinho, meio que veio da seca e tal. Meio agrestino, assim. É, um cara meio fala pouco, sabe? Aquele cara que não se comunica e tal. Entendi. Um cara bem matuto, sabe matuto? Sim. Então, um cara bem assim. Seu. Só que daí, quando ele escuta a palavra mágica, que é Nordeste... Quando ele escuta Nordeste, o que acontece? Ele tá no cantinho da sala. Quando ele escuta duas pessoas falando ali do Sudeste, falando, o Nordeste. Pronto. Ele se transforma no Hulk nordestino. Hulk nordestino. Que é o quê? Ele vira um monstro onde cada cabeça dele representa um estado. É o Rio Grande do Norte, é o Pernambuco, cada cabeça dele vira. Entendeu? Paraíba. O compadre Hulk. O compadre Hulk. Que é um monstro de várias cabeças, onde cada cabeça representa um estado no Nordeste. É. O Nordeste é maravilhoso. Falou. Fala, mano, esses paulistas não têm praia. Minha praia, eu moro onde você passa férias. ideias. Isso. É um ataque de argumentos. É um ataque. Ele não ataca com força, ele ataca com argumentos. Com argumentos do Nordeste. Entendeu? Bom. Ele vira um monstro no nordestino. Toda vez que ele escuta a palavra Nordeste, ele se transforma. Transformação. O que vocês acham? Bom, né? Eu gostei muito desse. Qual que é o nome dele que ficou? É o Compadre Hulk. Compadre Hulk, que além de tudo, ele ainda anda com uma peixeira ainda. Assim. Claro. Nem precisava, mas ele ainda anda com uma peixeira com uma espada gigantesca. Gigante. Tipo do Link do Zelda lá. Pronto. Entendeu? Cara, uma espada maior que ele. Cara. Maior do que ele. E aí vamos para o que? Sudeste, a gente não falou do Sudeste. Ainda não. Só falta o Sudeste. O Sudeste nós temos aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Isso. Né? Isso. Que é o estado que as pessoas menos ligam. Eu acho que isso devia ter representante. O Espírito Santo? Sabe que eu acho que o Espírito Santo podia ser o Espírito Santo. É só um espírito. É um espírito que fala. É, ele só aparece e fala alguma coisinha. Ele é tipo o mestre dos magos, assim, ele vem, dá uma dica e vai embora. Isso, o Espírito Santo seria mais ou menos. Dá uma dica que ninguém entende e vai embora. É, ele só aparece. É um espírito. O nome dele é Espírito Santo. É, o Espírito Santo pode ter o nome de Espírito Santo. Ele só aparece, fala uma bobagem e some. Entendeu? Podia ser uma coisa meio assim. Sabe que o Espírito Santo vai ficar muito bravo com a gente? Não vai nada. Não tem ninguém lá pra ouvir. Agora que tem que o quê? Rio? Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro, não importa quem ele seja, ele tem que ter o poder do arrastão. O poder do arrastão. Rio de Janeiro. O poder do arrastão. Rio de Janeiro. Eu pensei em ser um taxista. Porque a gente vai precisar de alguém pra levar essa galera toda. Ah, mas aí cada um tem o seu próprio poder, aí consegue. Por exemplo, o incógnito do Acre, ele pega um caminhão, ele pega a carona sem ninguém perceber. Esse bobeiro ele já tá lá, ninguém sabe se ele tá lá ou não. Ele aparece. É. Às vezes ele nem tá, às vezes ele nem existe, a gente não sabe. Pode ser, verdade. Então, o incógnito ele ninguém nunca viu. É um grande mistério aí. Incógnito é incógnito. Às vezes cai um copo, o cara fala, ah, o incógnito ali. Ou pode ser o Espírito Santo também. Às vezes não é, pode ser o Espírito Santo. E apareceu lá. Eu acho que o Carioca, ele podia ser... Carioca tem essa fama de... O cara de... do Bop. Olha aí. Só que ele ia ser... Um cara cheio de armamento. E ele podia ser, tipo, o chefão da galera, assim, do Harmonia, da Justiça. É tipo... Ele ia ser o Capitão Nascimentor. Nascimentor. Muito bom. Ele ia ser um cara sábio. Entendi. Ele ia ser o Capitão Nascimento do segundo Tropa de Elite. Entendi. E já ia ficar trabalhando com a segurança. Entendi. Que é inteligência. Ele só fica atrás comanda só comandando. Ele vai ser o Nascimentor. Ele é tipo um Strike do Mortal Kombat. Exatamente. Ele tem um poder das armas. É, mas ele já aposentou. Aí ele voltou da aposentadoria, porque ele foi um dos primeiros da Harmonia do Samba. Aquele delegado aposentado que arruma confusão na rua. Aí ele voltou agora, ouviu o chamado do Boninho e falou, não, eu preciso voltar pra Harmonia da Justiça. Só que ele já tá meio velho, o pinto dele não sobe mais. Daí ele vai ser o Nascimentor. Entendi. O pinto dele não sobe mais. Entendeu? Ele não vai ter aquela roupa preta do Bop, ele vai ter a roupa preta de um executivo. E ele vai ter aquela barriguinha do Zeca Pagodinho. Chopinho, pá. Chopinho, bem carioca ali. Só que ele só vai fazer estágio pra salvar o mundo até as 5 da tarde. Ele é bom, sabe por quê? Depois ele vai pra praia. Não, carioca só dá 5 da tarde, faz muito sentido pra mim. E ele é um personagem, ele é tipo aquele senhor... Que final de semana ainda gosta de ir na praia dar um surf ali. Isso, ele mesmo. Vou fazer um jacaré aqui na praia. Ele não sabe que é velho, entendeu? Ele anda de sunga na praia. Anda de sunga branca. Só assistiu. Ele é um personagem bom, sabe por quê? Porque ele é o tipo de personagem que tem aquele conflito homem com super-herói. Ele tem os conflitos dele do dia a dia. Precisa manter a dupla identidade. Exato. E ao mesmo tempo ele tem uma vida secreta que a mulher não sabe. Ele que é o que o Carioca tem mesmo, entendeu? É um personagem muito bom. Interessante. O Nascimentor. De noite ele tá na Lapa lá, tomando uma cerveja. Boa. Ou talvez não, ele tá combatendo crime, ninguém sabe. Nunca sabe. Ele é um cara misterioso. Homem, herói. Nascimentor. E ele ouviu um chamado. E quando ele tem um escudo, que é um pandeiro. Podia ser. O pandeirinho. O pandeirinho ali, que ele se protege dos tiros, da bala perdida. Puta, legal. No ritmo legal. Certo. No ritmo certo da pegada do pandeiro ali, claro. Legal, gostei. Personagem bom. Esse é um personagem que ele tem várias facetas aí, interessante. Agora que a gente vai chegar em São Paulo, acho que aqui em São Paulo tem o herói perfeito, que ele já vem até com o nome de herói. Eu tenho uma ideia pra São Paulo também, vamos conflitar. Motoboy. Motoboy. Motoboy, boa. Boy, Motoboy. Motoboy. Pra todo lado, Superboy, alguma coisa. Motoboy. Motoboy. Tem tudo a ver com São Paulo. Que é um cara que ele tem uma... Ele é tipo o Cavaleiro Fantasma. O Cavaleiro Fantasma não? Qual que é o nome? Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma. Ele tem uma moto que é foda. Que quebra qualquer retrovisor. Quebra tudo. Derruba pizza. Só que o Motoboy, ele tem uma outra coisa específica de São Paulo. Que o que que é? Ele caiu no Rio Tietê. E aí sofreu uma mutação. Ele sofreu uma mutação. A história de origem do Motoboy. Ele foi fechado por um busão. Jefferson, também conhecido como Jefinho, um dia foi fazer uma entrega perigosíssima para um professor de ciências que mora perto do Rio Pinheiros. Acontece que esse professor estava derramando líquidos extremamente químicos em meio ao rio. Jefinho, chegando perto da casa do professor, acidentalmente cai nesse rio e ganha superpoderes. Ele foi fechado por um ônibus. Infelizmente, a moto caiu junto e seu corpo acabou se fundindo com as peças mecânicas. Nossa! Então, o Motoboy tem o poder de dar partida na moto apenas com a mente. Nossa, o Motoboy tem o poder de receber mais de 1000 pedidos de entregas de pizza em menos de 5 minutos. Meu Deus! É o que acontece de o verdade. O Motoboy é um GPS humano. Ele sabe o caminho de todos. De tudo? Caralho, e ele tem um capacete que protege ele de várias... Tipo aquele... Qual é o nome daquele cara que tem o capacete? Que luta contra o Wolverine, o caralho. Magneto. Não é o Magneto. O outro, aquele fortão. O fortão. O Juggernaut, o Fanático. Fanático. Então é mais um Motoboy, ele tem um capacete de motoqueiro, sim, que protege ele ao mesmo tempo, entendeu? De raio. Exato, ele consegue se fundir com a moto e tudo mais. E controlar a ignição, será que tem que trocar óleo? Não tem mais. Meu amigo do céu, eu tô tremendo aqui. Trocar óleo, cara. Eu tô tremendo como essa harmonia da justiça está ficando sensacional. Tá demais, cara. Tá demais. E ele vai ser o rebelde, tem que ter o rebelde. O rebelde, vai ser rebelde, lógico. O que se separa do grupo e vai fazer o trabalho dele sozinho. Eu sou mais foda, eu sou escutando, sai tocando funk. Manja, ele sai tocando funk do nada aí, se junta com o Carioca. Lá, o Capitão Nascimentor e não sei o quê. Não, o Capitão Nascimentor conhecia o pai do Motoboy. Ah, sempre tem essas histórias paralelas. Seu pai lutou ao meu lado nas primeiras guerras. Sempre tem essas histórias paralelas aí. Faltou um estado, se eu não me engano, que... Minas Gerais. Minas Gerais. Eu tenho uma ideia pra Minas Gerais. Claro, não sei se vocês têm, mas eu tenho uma ideia boa. Qual que é? O Minas Gerais, o básico ali é conhecido por quê? Pão de queijo. Pão de queijo. Existe, né, na ficção aí, a bolha assassina. Sim. Então imagina uma bolha que, na verdade, é um pão de queijo que vai engolindo as pessoas por onde ele passa. Porra, isso é foda, hein? Entendeu? Ele vai... E a pessoa vai grudando no queijo. Ai, caralho, tô grudando no provolone aqui. Vai crescendo. Ah, meu Deus, é mussarela. O cara vai grudando. Vai engolindo todo mundo. Vai engolindo. Ele é um pão de queijo normalzinho, tranquilo, de bom. Tamanho de um pão de queijo. Fala... Mas quando ele fica nervoso, meu amigo, ele se transforma. Quando precisa dele, o fermento vai aumentando. O fermento vai aumentando e vai engolindo. Engole prédio, engole avião.